É evidente que o nosso objetivo é sempre crescer. Crescer, mas crescer com qualidade. E quando a gente não consegue crescer, pelo menos tentar manter. Que é aquilo que a gente tem feito, não é? Porque a gente, para crescer, também é preciso outra coisa, que é preciso também ter financiamento para crescermos mais. A gente temos noção das nossas possibilidades. Mas, pelo menos, quando a gente não conseguir crescer, pelo menos vamos manter. O figurino, a feira nasceu neste espaço, é neste espaço que vai continuar, que é um espaço único, com características únicas, por isso é que torna um evento único também. E, portanto, a gente vai manter a feira, o figurino da feira vai ser aqui. Agora, ela tem sempre capacidades para crescer, depende dos financiamentos. Não é? Sabemos que atrai gente do concelho, da região, é evidente, pelo número de pessoas que está por aqui, e dar o pulo maior a nível nacional. A gente faz uma projeção, portanto, a gente tenta sempre promover a feira a nível nacional e já vem gente que não é só de Oliveira do Hospital, nem do Conselho de Oliveira do Hospital, vem gente já de todo lado, até mesmo expositores, já de muito longe, que vêm para aqui e sentem-se bem aqui e gostam de vir aqui. E alguns já vêm desde quase a primeira feira. Portanto, o nosso objetivo é tentar projetar a feira a nível nacional, né? E eu penso que ela, uma parte já está, isso a gente já conseguiu. Mas pronto, vamos tentar manter.